E quem pode lhe dizer que nunca errou, que andou por essa estrada e jamais tropeçou? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele espera para ver a reação de quem viu a sua queda e caído ao chão. Ele chora arrependido, manda alguém lhe estende a mão. Estende sua mão pro seu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver. Desespero, acusação. Pode até achar que para ele não há perdão, mas não dá pra ser cristão sem ter amor e perdoar. Pois quem ama sente a dor do seu irmão. Agradeço por estar em nome de Jesus.